Um certo missionário gostava muito de falar mal das outras igrejas. Ele procurava incutir na mente dos seus fiéis que somente a sua igreja era certa e que todas as outras igrejas não prestavam. E ele não perdia a oportunidade de falar mal de todas as outras denominações. E usava, inclusive, de má fé e de esperteza. E durante um culto que estava sendo transmitido ao vivo pela rádio, ele começou a expulsar um demônio. E conversava com o suposto endemoniado, dizendo assim: "E então, demônio, você gosta da Igreja Batista?" E o diabo: "Gosta." E os irmãos da igreja: "Oh, glória, ei, aleluia." E ele todo convencido: "E demônio, que você fala da Igreja Presbiteriana?" E o suposto endemoniado: "Eu gosto muito, lá a porta é larga." E ele todo feliz que o diabo estava falando mal das outras igrejas: "E você gosta da Igreja Presbiteriana, demônio?" E o suposto endemoniado: "Gosto, gosto muito." "E da Assembleia de Deus, demônio, você gosta?" E o endemoniado: "Gosto, gosto muito." "E da Renascer, você gosta, demônio?" E o demônio: "Gosto, gosto muito." "E da Universal, você gosta, demônio?" E o diabo: "Gosto, gosto muito." E até a Paz e Vida ele pôs no rolo: "E da Paz e Vida, você gosta, demônio?" E o suposto endemoniado: "Gosto, gosto muito." Aí ele falou o nome da igreja dele e disse assim: "E dessa igreja aqui, da nossa igreja, você gosta, demônio?" Mas o combinado era pro camarada falar que não gostava não, entendeu? Só que o cara tava no embalo falando: "Eu gosto, gosto, gosto." E ele falou: "Ah, eu gosto muito, gosto muito." E a reunião estava sendo transmitida ao vivo pela rádio. E o certo missionário não sabia onde enfiar a cara. Ficou amarelinho na frente dos seus membros, que olhavam espantados. E ele, querendo dar a volta por cima, ele disse: "E diabo mentiroso, sempre mentindo, né, diabo?" Bom, você já entendeu a moral dessa história. Ele quis usar de esperteza para falar mal das outras igrejas e acabou caindo na sua própria armadilha. Mas preste atenção, meu amigo e minha amiga, que está ouvindo essa história e pensa que é uma piada. Não é não, isso de fato aconteceu. Há pregadores que querem dizer para o povo que só eles estão certos, só a igreja deles vai para o céu. E eles não têm nenhum temor em falar mal das outras denominações, inclusive chamando de porta larga, chamando de igreja prostituta, de igreja mundana. Mas preste atenção, se tem algum desses missionários aí ouvindo, se tem algum pregador aí que anda usando esse artifício, preste atenção, guarda a tua boca. Não fale mal do caminho, nem da igreja que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Preste atenção. Como pode ser prostituta a noiva de Cristo? Quando alguém fala mal de qualquer igreja do Senhor Jesus, está falando mal da noiva de Cristo. Se você tem uma noiva, meu amigo, você gostaria que algum vizinho saísse por aí dizendo que a tua noiva não presta, que a tua noiva é uma prostituta? Como é que você se sentiria? Mal, não é? Você ficaria irado, não ficaria? Pois o Senhor Jesus anda muito irado com certos missionários que não estão tendo temor de falar da noiva do Senhor Jesus. Então, meu querido e minha querida, preste muita atenção mais uma vez. Guarde a tua boca. Não fale mal de qualquer denominação. Cuidado quando você for falar contra qualquer igreja, porque Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Quando você for falar mal de alguém, tome cuidado, porque você pode cometer um pecado que não terá perdão e nem resgate, nem nesta vida, nem na vida futura. Mas quando você tiver que falar alguma coisa, seja ela edificante. Quando você tiver que dizer algo, fale bem do caminho, porque este caminho tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo.